Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. And here in Genesis 18:20, the Lord confines in Abraham. Aqui em Gênesis 18:20, o Senhor confia um segredo a Abraão. He is saying to him, Abraham, there is a problem on the horizon. Ele está dizendo a ele, Abraão, há um problema no horizonte. It is in your backyard. Sodom and Gomorrah is overgrown with immorality. Está em seu quintal. Sodoma e Gomorra estão cobertas de imoralidade. The cup of iniquity is full to the brim. A taça de iniquidade está completamente cheia. It is time for judgment. É tempo de julgamento. I have waited patiently for so long. Tenho esperado pacientemente por muito tempo. What is God saying is this. O que Deus está dizendo é isto. I have been patient and slow to anger with you. Tenho sido paciente e tardio em me irar com você. God's cup is getting filled to the brim each passing day. A taça de Deus se encheu até a borda a cada dia que passa. God's judgment has already begun to fall on the people in the nations that are not awake yet. O julgamento de Deus já começou a cair sobre o povo de nações que ainda não se despertaram. God's judgment has already begun to fall on the peoples of the earth who disobey him. O julgamento de Deus já teve início sobre os povos da terra que o desobedecem. All that God is doing right now is merely slowly taking his hand of restraint away from the world. Deus, nesse momento, está simplesmente contendo sua mão de pesar sobre o mundo. What God has begun to do is leave the people to the consequences of their choices. O que Deus começou a fazer foi entregar as pessoas às consequências de suas escolhas. But instead of repenting, we are in a spiritual sleep. Mas ao invés de arrependimento, estamos mergulhados em um sono espiritual. We seek after money and power and forsake God. Estamos em busca do dinheiro e do poder e abandonamos Deus. We seek after our comfort and television entertainment more than we spend time with God. Buscamos o nosso conforto e entretenimento pela televisão mais do que gastamos tempo com Deus. And instead of repenting, we ignore the problem. E ao invés de arrependimento, ignoramos o problema. The Lord said to Abraham that he is about to go for an inspection of Sodom. O Senhor disse a Abraão que ele estava prestes a fazer uma inspeção em Sodoma. But he knew ahead of time that Sodom would not pass inspection. Mas ele sabia de antemão que Sodoma não passaria na inspeção. Do you see what was happening here? Você vê o que está acontecendo aqui? Abraham began immediately to intercede for Sodom. Abraão começou imediatamente a interceder por Sodoma. He knew that his nephew was there. Ele sabia que seu sobrinho estava lá. And he began to ask the Lord on behalf of his lukewarm Christian nephew. Então começou a pedir ao Senhor em favor de seu sobrinho, um cristão indiferente. My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. Meu amigo ouvinte, quero que preste bem atenção no que vou lhe dizer agora. If you want to know the level of your spiritual maturity. Se você quer saber o nível de sua maturidade espiritual, measure the time you spend in prayer on behalf of someone else. Meça o tempo que você gasta em oração em favor de outra pessoa. Do you spend your prayer time only asking for things for yourself? Você gasta seu tempo em oração somente pedindo coisas para você mesmo? Or do you deliberately intercede even with tears? On behalf of others. Ou você intercede deliberadamente mesmo com lágrimas em favor de outros. Here we see Abraham not only interceding but trying to bargain with the Lord. Aqui vemos Abraão não somente intercedendo, mas tentando chegar a um acordo com o Senhor. Abraham started with 50. Abraão começou com 50. asking if there were 50 righteous, would the Lord spare the city? Pedindo que se houvesse 50 justos, o Senhor teria misericórdia da cidade. Knowing that he will have to come down in number if he was to persuade the Lord to change his mind. Sabendo que ele teria de baixar esse número se tivesse que persuadir o Senhor a mudar de ideia. Then he went down to 40. Então ele baixou para 40. Then to 30. Depois para 30. Then to 20. Depois para 20. And then to 10. E depois para 10. Abraham was hoping that Lot would have witnessed to at least 5 other people. Abraão tinha esperança de que Ló houvesse testemunhado para pelo menos mais 5 pessoas. There are 3 things that the Lord does before he withdraws his hand of blessing. Existem 3 coisas que o Senhor faz antes de ele retirar sua mão de bênção. With 3 certain result of judgment. Com a certeza de 3 resultados de julgamento. First, primeiro, he holds an inquest on the moral condition before the judgment comes. Ele retém um inquérito judicial sobre a condição moral antes da vinda de um julgamento. Secondly, segundo, God is accessible to his people's earnest intercession. Deus está acessível à fervente intercessão de seu povo. Thirdly, terceiro, a few righteous persons can make a difference. Algumas poucas pessoas justas podem fazer a diferença. God agreed to spare Sodom and Gomorrah if 10 righteous people could be found. Deus concordou em poupar Sodoma e Gomorra se 10 pessoas justas pudessem ser encontradas. But 10 could not be found. Mas 10 não foram encontradas. And God had to destroy Sodom and Gomorrah. E Deus tinha que destruir Sodoma e Gomorra. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Quando nossa comunhão diária com Deus é levada a sério, Ele irá revelar os segredos de seu coração a nós, assim como fez com Abraão. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 11. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello, our listening friends, and welcome to this broadcast. Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais este programa. It is always a delight for us to know that you are there listening to this program. É sempre um prazer para nós saber que você está aí ligado conosco. And that is why we love to hear from you to know how this program is impacting your life. É por isso que queremos ouvir mais a seu respeito e saber como esse programa tem impactado sua vida. We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham. Estamos no meio de uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. And in our last broadcast, we promised to show you the great benefits that come from communing daily with God. E em nosso último programa, prometemos mostrar a você os grandes benefícios vindo da comunhão diária com Deus. And that is why I want to begin this broadcast by reading from Genesis 18, 16 to 19. É por isso que quero iniciar esse programa lendo Gênesis 18, de 16 a 19. You may recall that Abraham and Sarah were visited by 2 supernatural guests. Você deve se lembrar de que Abraão e Sara foram visitados por 2 visitantes sobrenaturais. Let's read the passage. Vamos ler a passagem. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar.

They found him in the place of obedience. Eles o encontraram em posição de obediência. But when they came to Lot, mas quando foram a Ló, he was in the place of worldly involvement. Ele foi encontrado em posição de envolvimento mundano. When you read this chapter for yourself, I want you to notice verse 16 of chapter 19. Quando você mesmo ler esse capítulo, quero que observe o verso 16 do capítulo 19. And that's when the angels urged him to leave, the Bible said Lot hesitated. É quando os anjos insistem com ele para que saia. A Bíblia diz que Ló hesitou. He could not give up all of his worldly accumulations. Ele não podia desistir de todos os seus bens mundanos acumulados. He could not give up all of his prestige and acceptability. Ele não podia desistir de todo o seu prestígio e aceitabilidade. He could not give up all of his real estate holdings. Ele não podia desistir de todas as suas propriedades. But the tragic truth is that he had to be led forcefully out of the town. Mas a verdade trágica era que ele tinha que ser retirado à força da cidade. The angelic visitors seized his hand and the hand of his wife and daughters and forced them out. Os visitantes angelicais pegaram na sua mão e na de sua esposa e filhas e os levaram à força para fora da cidade. My listening friends, I want to ask you a question. Meu amigo ouvinte, quero lhe fazer uma pergunta. If the angels of the Lord come and visit you today, se os anjos do Senhor visitassem você hoje, where would they find you? Onde eles o encontrariam? In the place of obedience or in the place of worldly pursuits? No lugar de obediência ou no das ambições mundanas? God is trying to rescue you, but you are dragging your feet. Deus está tentando resgatar você, mas você ainda resiste. Ultimately, when people who are like Lot's wife insist on looking back, they will have to pay the price. No fim das contas, quando pessoas como a esposa de Ló insistem em olhar para trás, terão de pagar o preço. Lot's life is a tragic story of a man who becomes so blinded by worldly success that he could not minister to his neighbors. A vida de Ló é uma história trágica de um homem que foi cegado pelo sucesso mundano de tal forma que ele não podia ministrar aos que estavam ao seu redor. Some people believe that we are living in the last days. Algumas pessoas creem que estamos vivendo os últimos dias. And God seems to be calling his faithful people to stand up and count the cost. E Deus parece estar chamando seu povo fiel para que se levante e preste contas. For Jesus' return is around the corner. Porque a volta de Jesus será logo em breve. The question is, where will you be when the day comes? A questão é, onde você estará quando esse dia vier? Will you be ready or will you be ashamed? Você estará preparado ou se sentirá envergonhado? Will you say, come, Lord Jesus? Você dirá, vem, Senhor Jesus? Or will you say, I am too busy with my life right now? Ou dirá, estou muito ocupado com minha vida agora. The Bible said that the Lord Jesus will return as a thief in the night. A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará como um ladrão à noite. People are spiritually asleep. As pessoas estão dormindo espiritualmente. People are busy with their worldly pursuits. As pessoas estão ocupadas com suas ambições mundanas. The trumpet will sound. A trombeta irá soar. And the Son of God will descend on the clouds. E o Filho de Deus descerá entre as nuvens. The judgment of God will begin. O julgamento de Deus terá início. Where will you be? Onde você estará? The Bible said there is only one way to escape God's judgment. A Bíblia diz que há somente um jeito de escapar do julgamento de Deus. And it is through believing in Jesus Christ and obeying him and his word. E é crendo em Jesus Cristo e obedecendo a Ele e à Sua Palavra. Will you come to him today? Você irá recebê-lo hoje? I hope you will do, and when you do, write to us and tell us. Eu espero que sim, e quando o fizer, escreva-nos e conte-nos. Until next time, I wish you God's richest blessing. Até a próxima vez, e que Deus o abençoe ricamente.